Aerostar, informe o pátio que irá estacionar. Vai até Aerostar, certo. Status via Alfa, Juliette, reporte para ingresso no pátio 1. Via Alfa e Juliette, reportará ingresso no pátio 1, certo. Mantenha a posição Max Alfa. Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Romeu, Romeu, November. Papai Romeu, Romeu, Romeu, November, prossiga. Processo de informação, clima no pátio 6, qual o acionamento em mais 3 minutos? Gente, quando estiver pronto, está autorizado o acionamento. Quando pronto, autorizar o acionamento e chamará novamente para o início de ataque. Gente. Serra Marquilo por ingresso, pátio 1. Gente, irá cruzar o pátio 1 no Taxiway Lima. Lá chamará a torre em 118.6. Livre cruzamento do pátio 1 na Taxiway Lima, chama a torre 18.6. Centro da informação, Quilo. 3859, bom dia, desce e mantém o 40 na chegada Bonfim, em Salvador, o ajuste é 1001. Desce e mantém o 40, ajuste é 1011, está 3859. Gente, o plano ainda não consta no sistema, aguarde coordenação. Eu calço fora, Celso, aí ao 12 da segunda. Quem manda é o BT? Gente, 1200, né? O BT? Gente, aguarde. O plano consta 30 minutos antes do início da LBT no nosso sistema. Ainda tem 42 minutos para ele aparecer. Ah, o plano custa 8 horas. Então iremos coordenar aqui, certo? Tá, boa, tá bom. Oi, Salvador, você é o Maquilo? Você é o Maquilo. Reposte para cruzamento, pistão no 7. Alfa decolou 19, chame controle 119, decimal 35. Camarada, 1935, Mike Charlie Alfa. Salvador, muito bom dia, Papatango Mike Charlie Alfa, decolou da 197, paciente restrição 2 mil pés na bomba alta. Mike Charlie Alfa, paciente, submantenha o nível de voo 040, corrigiu 030. 030, senhor. O Mike Charlie Alfa informa, senhor, que temos condições de cruzar 110 até 15 milhas. Gente, então, autorizada a ascensão para o 220, mantendo o perfil da subida Momo para cruzamento do nível 110 até a 15ª milha. Gente, Mike Charlie Alfa. mantenho 40, tá 3304. 2000 pés em descida, livre LS, então 3304, 1011 o ajuste. E para 2000, LS autorizado, 3304. Jet 6709, chame Recife no 3325, alterne 1288. 3325, pode formar secundária? 1288. 288, secundária 6709, bom dia. Bom dia. Mike Charlie Alpha, informe radial ideal para afastamento em Salvador, para a localidade. 308, 923, aguarde Guarulhos, nível 360. Aguarda, pode informar se a pista está tendo interdição hoje? Afirma, a partir das 12 Zulu, a pista será interditada nos primeiros 1.200 metros. Tá, obrigado. Salvador, Papatango Mike Charlie Alpha informa que o estimado de pouso informado será os 1319. 1319, gente. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista no zero, saída da L, transição de NER. Primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5402. Voo 1923, autorizado 360 para Guarulhos, era via Upper Whisky 50. Decolagem de pista no zero, saída da L, transição de NER. Primeira curva à direita, controle 119.35. Transporte 5402. Segundo 923, correto, chame quando pronto, no portão 04. Vai chamar, obrigado. Alfa 3859, autorizado 2000 livre LS. 1011 ajuste. Charlie Alfa, chame Recife 1332, corrigindo. Chame Recife 12685, alterne 12545. Gente, chamará Recife na frequência 12685, 12545. Mike Charlie Alfa, até um bom dia. Confere, bom voo. Então, 3304, tá setorizado via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 2, 304. Alô, Salvador, Alfa Patrão, boa tarde, Matão. Quem chama o sol? Tango até Lima Tango, estamos aguardando ainda o plano chegar no nosso sistema. E já entramos em contato com a IS e foi nos passados que no máximo 20-30 minutos estará chegando o plano. A partir de agora. Isso não é garantido. Ele pode inserir faltando 10 minutos para eu obter, como também poderá aparecer agora. Mas está dentro do prazo de 30. De 11h30, Zulu, até 12 Zulu. Curado. Repórter, não precisa mais para o táxi, como eu vou na VMS. Confirme, repórter. Chame solo para a autorização de táxi. Ah, perdão. Alô Salvador, Romeu 90, bom dia. Papa Romeu 90, prossiga. 4 e 3, 8 a bordo, pronto para o táxi. Gente, confirme a alternativa e autonomia. Alternativa com fins, autonomia de 2 horas e 50. Gente, autorizado o táxi via Kilo Alfa até o ponto de espera da pista 1-0. Chame a torre em 1-18.6 ou ajuste 1-0-1-1. 7 Kilo Alfa na Alfa 18.6, tá vendo? Papa Romeu, Romeu 9, tem condições de taxiar via pátio 3 para intersecção pátio 1, à esquerda? Até ótimo, tá curvando agora aqui à esquerda, né? Direto para seguir via pátio 3, taxiar Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Baixa minha torre em 1.18.6. Juliette, Alfa, 18.6. Fica cuidado. 18.6, é cuidado. Salvador, papapá, mais 7 Delta. Silêncio. É o papapá, mais 7 Delta, passando por Tuaçu, pouso na 1-7. Centro QNH 1-0-1-1, vento 0,80 graus, 0,5 nós, autorizado circuito pela direita, reporte final da 1-7, Mike Eco Delta. Circuito pela direita, vai reportar final da 1-7, Mike Eco Delta. Santa 3859, nos solos 33, liga direito, 1219. Direita, 1219, Santa 3859. Salvador, bom dia, Romeu, Romeu Novembro. Bom dia, Romeu, Romeu Novembro, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 070 graus, 04 nós. Alinha decolou no zero, Novembro. 3859. Tango, Vitorin de Juliette, prossiga. Papa Tango, Vitorin de Juliette, aguarde coordenação devido ao plano não aparecer ainda no nosso sistema. Informe o horário da UBT. 7. Guarde Lima Cruzou. Eco Delta de base para final, baixar travado. Marca Eco Delta autorizado pouso pista no 7, o vento 070 graus, 05 nós. Eco Delta. 3663, desça e mantenha nível de voo 40, acione identificação, chegada a Bonfi. 40 na bom, você pode informar o número para posto 3663? Por enquanto eu não posso informar em virtude de estar havendo um empate técnico. Gente, obrigado. Cardeal 77 está ainda com a defesa aérea? Decolos 36, controle 1-9, decimal 35. Já, 35, A gente continue na tentativa de contato com o mesmo, está autorizado a aproximar-se para Salvador e reporte o portão de entrada. Temos reporte para ingressão 7, Lima Cruz Lula. Ingressar por qual setor? O senhor fez a programação, né? Se programou, tem um slot, porém deixou para apresentar a notificação agora, pouco, né? Então, quando ingressar na terminal, ajuste-se a regra de voo instrumento para a vetoração. O que recebeu o seu plano, porém está digitando ainda, tem outros planos para serem digitados e tal. Então a sugestão que eu dou, pela minha experiência aqui, é que já que está tendo um aeroporto coordenado e o senhor já tinha o slot, por que não apresentar o plano ontem à noite mesmo, ou então um pouco mais cedo, com uma hora de antecedência, duas horas? É uma sugestão. Ontem à noite poderia ter sido feito isso, já estaria no sistema, provavelmente. Táxi Cruzão no 7, e na Táxi Lima, chame solo 121 decimal 9. Autorizado o cruzamento no 7, na Táxi Lima, ela se mostrou 121 9, eu vi uma cruzada, obrigado. Tango Hotel Lima, Tango é solo. Salvador, bom dia, Air Brasil 2010. Bom dia, Air Brasil. Desça e mantenha nível de voo 050 na chegada à Mari. 12. Na sua navegação, cruzando 220, tem condições de prosseguir para a final do procedimento? Positivo. Gente. Poderia confirmar um ajuste para o Air Brasil? Justo em Salvador, 1011. Obrigado. 080. Informo que esse nível é incorreto para essa rota. 605. Limite cruzar o nível 150. O tráfego que... O seu tráfego está na posição 10 horas. 20 milhas no rumo nordeste, cruzando 200 em descida para evitá-lo. Sérgio, esquerda pro 205, limite a nível 150, 90. Positivo. Jet Pat 3. Usado 2000 pés. O ajuste do altímetro em Salvador, 109. 11, 2000 pés, autorizado 2000 pés. Air Brasil 2090. Positivo. Tráfego à direita, 2 horas, 15 milhas, deslocamento sudoeste, cruzando 120 em subida, vetorado para evitar o seu tráfego. Positivo. Autorizado o táxi, reporte para o cruzamento, pista no 7. 180 a 15 milhas de duna. Caso não tenha condições, de completar, informa-nos que vetoraremos para a perda de altitude. Temos condições, sim, senhor. Autorizado o táxi. Autorizado o táxi, o Lima Kilo Zulu via Pátio 1 no Pátio 3. Contato, Marcelo, tá pronto para a foto. Tango Hotel Lima Tango, autorizado Feira de Santana, 500 pés de AGL, decola com proa norte, o controle 119.35. A torre em 118.6, transponder 0133. O Santos Matheus está autorizado 500 pés, Feira de Santana, decola da 117 proa norte, controle 1935. Torre 1186, transponder 0133, Hotel Lima Tango, graças. Sérgio, o Papa Tango, Hotel Lima Tango, correto para o acionamento, chame a torre em 118.6. 1186, Hotel Lima Tango. Tá liberada a velocidade para Air Brasil? A velocidade está liberada para poder atingir a altitude. Obrigado. Papa Tango Alfa Vitor Juliette, aguarde cópia. Informe o destino, Alfa Vitor Juliette. Confirme quem chama o solo. Gente, o Papa Tango Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento, pista no 7, taxiway Quebec, Mike, Lima. Reporte para ingresso no pátio 1. TAM 3663 já autorizado, 3000 desse, mantenha 1011 ao ajuste. Para 3000, TAM 3663. Corredor Axé, aguardando a sessão do controle. Decola da pista no 7, primeira curva à direita. Controle 119.35, eu transpondo 0160. Meia, forma pro B. Confirme a sua posição agora, Hotel Lima Tango. Direito 135, sente. 040 graus, 07 nós, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango vai decolar para a nota, Hotel Lima Tango. Tentou o contato com mais uma vez, gente, qual o nível que intenciona aproximar?